controle Salvador 1-19-35 e transponder 5426. 400 Brasília, Pesolão 97, decola 90 por uma direita, gole o kit, controle 0935, transponder 5426, uso 6113. Chame para pushback e acionamento no 613. Sou 366, curvando para interceptar a ação, Renave da 03662. Aqui, autorizado a aproximação a Renave, chame torre 186, tá 3662. 386, boa noite. Sou 3455 para o localizador, curva esquerda na proa 130, forma estabilizada. Desça a 2 mil pés, ajuste 613. Esquerda 130 até 2 mil pés, localizer, portão 3455. Chané 6310, vetoração para sequenciamento, mantenha presente pro limite ao localizador. Mantenha pro limite ao lock, vai reduzir um pouquinho mais, né? 310. Reporte do CAV 372 com trem baixo e travado. Canal 372 vai estar travado, confirmando permanência em restrição dos primeiros 900 metros. Cabeceira deslocada 90 metros, o vento é no 30 graus 59, o ajuste é 1013. Ajuste com 90 metros, vento com 1013, 3662. Quero isso de Bravo Zulu, ciente do tráfico. Recebe os mil pés, mil pés. Sim, ativo. 3561, eu estou dando curva direita na saída Gole, o Fito, passando 040, 3561. 3561, ciente, suba ao 360, vigilância. 360, tem quantos anos de direto ao Fito, senhor? Mantenha o perfil da Gole aguardando coordenação com o Recife. Ciente, tem 3561. Chame 3110 para o localizador, direita 070, forma estabilizada. 070, Avianca 6310, reposta estabilizada. Avianca 6310, desça para 2 mil pés, ajuste 613. 2 mil, padrão 6310. Sou 3662. Redução para aproximação. A seguir o tráfego da companhia, 5 milhas e meia sua frente, já bastante reduzido. 3455, estabilizando no localizador. Agora 3455, complete final ILS sem um glide, reduza para velocidade de aproximação, chame torre 1186. 1186, decimal 6 para a torre. Whisky Bravo Zulu, autorizado 085, direto Guarabi. A redução para aproximação do 10 como número 2. Sem um glide, informe localizador. 2000, autorizado ILS, sem um glide, reporta LOC 6310. Norte, a pista, o Bravo Serral. 3455, está autorizado a prosseguir, reporte o 372 com trem baixo e travado. Confirme o 3455. Número 2 para pouso, continue a aproximação e vai reportar com o trem baixo travado. Já reporta então sobre Simbra na aproximação do ILS, tem o glide baixado e travado, aguardando, avistando o toque da aeronave da companhia. Firmativo, aguarde então a autorização de pouso. O vento é 140 graus, 59, o ajuste é 1013. E a cabeceira deslocada 90 metros. É o número 2 para pouso. Ok, aguardando a autorização para o pouso. Para o cruzamento, Papa Romeu Bravo de Alva. O Serra Bravo Alva, o senhor vai decolar até 10 ou até 17? Ou na 7, Bravo de Alva. Ok, então o senhor vai ingressar na pista, vai reportar alinhado cabeceira 17, ok? Ingresso, reporta na 7, Bravo de Alva. ILS 100 Glide, chame torre 1186. Completa 100 Glide, chama 186, vento 6310, volante. Boa noite. 3561, chame Recife na frequência 13325, altere 1288. 3662 no solo de Salvador, às 39, agilizando por gentileza, livre a pista, chame 1219, bem-vindo a Salvador. 3. Confirme. Ok, o senhor solou agora às 39, está livrando à direita, chame o solo 1219. 1219, Santa 3455, autorizado pouso, vento 130 graus, 59. Livre de pouso. Avianca 6310, continua a aproximação, número 2 para pouso, reporte Serra Vista 372 com trem baixo e travado. Avianca 6310. Está reportar 6310. Mantenha a posição e aguarde, Bravo Serra Alta. Mantenha aguardando, Bravo Serra Alta. Escuta. 3662, prossiga Alfa Índia para o portão número... Boa noite. 2. Alfa Índia, portão 2, 3662. Léo, mantém o ponto de espera. Ok, eu estou posicionado aqui na Alfa, eu fico para a direita aqui, para a chave, eu posso ir pela Bravo, eu fico pela chave. 60 milhas de Salvador, vigilância. Estamos matando os 10.5 graus, final de 10.5. No solo de Salvador, agora às 4.1, no livre à direita, bem-vindo a Salvador, chame o solo 121, decimal 9. 1219, 3455. O Bravo Serra Alfa, decolagem autorizada imediatamente. O vento é 140 graus, 07 nós. É isso, Bravo Serra Alfa. Oi, vou passar a Juliette. Lima Serra Juliette, só um instante, comandante, já vou lhe atender. 3455, livrou instruções. 3455, vai informar antes da Juliette. Informar antes da Juliette, 3455. Avianca 6310, ciente, autorizado pouso, vento 130 graus, meia dúzia de nós. Livre pouso no zero, Avianca 6310. 62. 3455, porta 8, ingresso Juliette. 8, Juliette, 3455. Aos 42, chame o controle em 119, decimal 35, Bravo Serra Alfa. 1935, grato, boa noite, Bravo Serra Alfa. Controle Salvador, muito boa noite, Papai Romeu, Bravo Serra Alfa, decolado, transfere. Bravo Serra Alfa, boa noite, suba ao nível 280, saída Gole, vigilância radar. 280, Gole, vigilância, Bravo Serra Alfa. Leite, o que vai dar sinalizador? Não, a Charlie é essa, esse joelho que tá aí à sua frente aí, ó. O senhor vai decolar da 10, não vai? Ah, sim, agora, eu tô. Obrigado. Nada, o senhor sai a caminhada até lá, a cabeceira está deslocada a 90 metros, as luzes vermelhas impedirão que o senhor ingresse pela Bravo. Aí, nesse primeiro joelho onde a aeronave acabou de passar agora, é a interseção de Charlie, o senhor vai alinhado ali. Ah, sim, obrigado. Nada. E manter a posição. 557. Avianca 6310 no solo de Salvador, às 4.3, bem-vindo a Salvador. Vai livrar agora à direita e vai chamar o solo 121, decimal 9. Obrigado, senhor. Vai livrar agora à direita, chama o 219. Até já, 6310, Avianca. 6193, posição 2, funcionamento. Posição 2, está livre, chame táxi. Repúdio, 6193. Livrou na sua escuta. Bianca, equipamento da Juliette. Quatro, Juliette, pedido. Zero graus, 9 nós. Todos lados do lado, Juliette. Juliette. Tira, guarde contato, radar, é pro seu tango. Lima, Serra Juliette, decola de Salvador para Belo Horizonte, às 4h05, chame o controle de Salvador, 199.35, um bom voo. Boa noite, 35, obrigado, companheiro, boa noite. Boa noite, comandante. Olá, Salvador, boa noite, capitão Lima, Serra Juliette, decola na Gorgonza, passa agora 2 mil pés. Boa, Serra Juliette, suba ao 380, saída Gole, vigilância. 380 na Gomo, seria possível pro de Gonza pro Lima Serra Juliette? Mantém o perfil da saída, Lima Serra Juliette. Vai manter, Juliette. Bravo Zulu, é o controle? Passei, agora 40 milhas oeste de Salvador. Suba e mantenha restrito o nível 065, devido a tráfego com centro Recife e descida no sentido contrário. Suba e mantenha o 065 restrito e chame o centro na frequência 1288, alterna 13325. Alfa, chama o centro na frequência 1288, alterna 13325, solicite diretamente ao centro. 13325. Boa noite. Zero, chegada à Mar e ajuste meio 13. Mantenha a chegada à Mar até a posição Itap e após Serra Vita 366 para a final da relada. Desça para 2000, ajuste MI-13, informa o localizador, Força Aérea 2301. Descendo para 2000, informa o localizador. 3858 já autorizado para o nível 050. Autorizado alinhar e decolar. O vento não faz 0 graus, meia dúzia de 9, ajuste 1013, cabeceira deslocada 90 metros. Ente, livre de decolagem 1-0, voo fundo 1-0, fundo meio 1-3. Patango Lima, Serra Juliette, chame agora o centro Recife na frequência 1288, alterne 13325. 288, 3325, Juliette, boa noite. Boa noite. Patango, acione a identificação. Então, contato radar 47 milhas, nordeste de Salvador, vigilância. No 613, decola de Salvador para Brasília, 52, chega o controle, 119, decimal 35, bom voo. Controle 1935, voo no 613, muito obrigado e uma boa noite. Boa. Controle de Salvador, boa noite, chegou no 613. Bruno 613, boa noite, contato radar, suba para o 400, saída agora e vigilância. Libre atenção 400, saída agora, nosso escuta, gol no 613. Vitor Kilo Delta, contato radar, vê se mantém ao 050, vou ir pro de Itap, da presente para a chegada Mari, ajuste 613. Terceiro em descida para quanto? Descida para o 50, 050 pro de Itap da presente. Da presente Mari. Vitor Kilo Delta, vou ir direto Itap para a chegada Mari. Kilo Delta, controle. Na escuta. Tem informação de voar ITAP? CT, provisão na prova de ITAP. Descendo para 050, então. Firmo, ITAP 050. Kilo Delta. Então 3858, dê se mantenha. 2500 pés, ajuste 1013. Apresente o voo e pronto, Serra Vitor 366 para a final do RNAV. Pronto, Serra Vitor 366 no presente, para 2513, final RNAV 2852, legal. Sim, aeronave chamou o controle. Pioneiro 44, passou o coral. Vamos deixar a palavra 23. Pioneiro 44, aciona a identificação, tem condições de voar a posição Cândida presente? Ok, voe Cândida presente, mantendo 090. Pioneiro 44, contato radar 49 milhas de Salvador, vigilância. Baixa Golfo Serra, chegada Mari, mantém 70, chame para a descida. Serra Tango, desse mantenha 3 mil pés, ajuste 1013. 7, 3 mil, acaba. Serra 2301, não autorizado sinal ILS, sem um glide, forma estabilizada. Autorizado sinal, forma estabilizado, Serra 2301. Kilo Delta, desse mantém o nível 040. 040 para o Vitor, Kilo Delta. Chame Recife na frequência 1288, alterna 13325. 288-3325, 1613, boa noite. Boa noite. Controle, boa noite, o Terra 9490, tem informação dito, bem-vindo, mandar com o Recife. 9490, boa noite, desse mantém o nível 080, chegada Mari, contato radar 56 milhas de Salvador, vigilância. Serra 2301 está estabilizado. Okay, complete final ILS, sem um glide, chame torre 1186, Força Aérea 2301. Torre 1186, Força Aérea 2301. 3858, autorizado final do RNAV, informe passando 366, inicie redução para 1180 nós. Autorizado RNAV, reportar esse avião 366. Para a redução, para 3, 8, 2, 3. Boa. pista livre, cabeceira deslocada 90 metros, transmite em padrão, 1013.2. O vento no 40 graus, meia dúzia de nós. E autorizado para o nível 050. Para o 50940. Quilo Delta para interceptar o localizador, curva à esquerda, vai na proa 070. Desça para 2000 pés, ajuste 1013. Vitor Quilo Delta. 2000 na proa 070, à esquerda, Vitor Quilo Delta. E o 4071 no cópia? Afirma. Autorizado nível 360 para Campinas, sua rota é a Previsque 58, decola da pista no zero, curva direita, saída Gole, transição Gonza. Controle 119.35, aciona 5452. Autorizado 360 para Campinas, Previsque 58, decola da 190, curva direita, Gole, Gonza, 119.35, controle 5452 do transfone. Contingimento correto, chamo pronto para pushback e acionamento azul 4071. Sede 4071. Ao 01, desça visual para 1500 pés, ajuste 1013. Obrigado por seguir direto, final da 97. Solte a chave, tango 1013, desça para 1500 pés, direto final da 97. Controle, amador, boa noite. Bom, fono 396. 396, boa noite, prossiga. Na Mari, vai cruzar o nível 180. Seria o no 398? Afirmo, gol 398. Pegou no 398, desça e mantenha nível 080, via chegada Mari, redução para 250 nós. 080, via chegada Mari para 2509, bom, 398. Reduza para 2109. 7909. Terra Vitor 372-3858, controle embaixo travado. 02301 no solo de Salvador, agora 02, você tem condição de livrar a esquerda no hotel? Não, Théo. Sem fazer backtrack, lise agora, utilizando para 02301, bem-vindo a Salvador. Na 080 para o localizador. Direita 080, Kilo Delta. Salvador, boa noite, Avianca 6310. Avianca...